Eu vi duas menininhas brincando de Mistério. fazer gume. Mentirinha, mentirinha não, de imaginação. Saí com o rabo e as pernas e a cara no chão. Molecada não cansa, cadê o meu isqueiro? É hora de comemorar o aniversário das crianças. Acendo a vela, bato palma, tá parado, dança. Não é 12 de outubro, mas todo dia é dela. Se não concorda com a ideia, o branco aqui apela. Pela janela da alma, enxergo a evolução daqueles que no futuro farão a revolução. Do coração, essa canção mostra a ingenuidade, a inocência, a pureza, a verdade, não pela metade. Pois teve um dia eu vi na rua duas menininhas brincando juntas, fazendo comida de mentirinha. Mentirinha não, de imaginação. Sai com o rabo entre as pernas e a cara no chão. Problema não, vivo e aprendo com nossos pupilos. Porque adulto é canseira, pra confiar é aquilo. Acho vacilo quem não cuida, quem não acredita no poder que elas têm de transformar vidas. Transformação pro bem, é claro, sem botar pilha errada. Não incentivo coisa ruim pra essa criançada. Pseudo pacificado, cuidado com o que fala. Estimulando o crime, qualquer criança bala. Então se liga na fita, irmão e irmã. De menor não, semente do amanhã. Pra criança viver bem, alguém tem que cuidar. Pra criança aprender, você tem que ensinar. Respeito é um exemplo de uma mente sã, que faz preservar as sementes do amanhã. As sementes do amanhã plantadas ontem e hoje merecem muito mais que bala, pirulito, algodão doce. Devem ser cultivadas com o maior carinho, atenção, fertilizadas com amor e uma boa educação. Orientação de qualidade, mestres de verdade, terra fértil pra colheita de melhores variedades. Músicos, pintores, poetas, compositores, artistas, ativistas, pacificadores. São flores que crescem pra colorir o mundão, com a inocência que carregam dentro do coração. Ainda há muita coisa pra aprender com as crianças. O futuro do país, minha visão da esperança. São tantas qualidades que somadas a elas deixam a gente mais feliz e a vida bem mais bela. É a turma da alegria que desconhece a maldade, trazendo o brilho dos olhos, a eterna felicidade. Sem grade, sem fronteiras, sem más intenções, desde que sejam amadas pelos seus pais e mães. Você pode ser o espelho que elas têm pra se inspirar. Buscar alimento pra mente estar sempre sã e fazer valer o nome das sementes do amanhã. Pra criança viver bem, alguém tem que cuidar. Pra criança aprender, você tem que ensinar. Respeito é um exemplo de uma mente sã e faz preservar as sementes do amanhã. Renova a esperança no sorriso da criança, que dá lembrança do tempo de infância. Quem diria eu que um dia fui moleque, bate bola descalço, pique cola, joguei bet, iludido na promoção do Nescau. Ter um mini boot era o meu ideal, uma caixa de Lego seria sensacional. Mas o dinheiro dava mal pras bilocas que eu jogava no quintal. Corria atrás da Kombi do Baré, 50 centavos. Então dá duas, seu Zé. Tudo era puro, tudo diferente, graças ao ensinamento que os pais deram pra gente. Mas o tempo passa, se pá, tudo muda. Muito pai não liga, as crianças não estudam. Tem que ser mudado o ensinamento, tem que ser lembrado os nossos velhos tempos. Passar coisas boas a serem seguidas. Tá certo, a gente erra, são coisas da vida, com erros e acertos trilhando a subida. A vida tem uma porta de entrada, mas várias de saída. Tem que ver que a família tem valor, tem que dar carinho, tem que dar amor, inteiramente sã. Tem que acreditar nas sementes do amanhã. Pra criança viver bem, alguém tem que cuidar. Pra criança aprender, você tem que ensinar. Respeito é um exemplo de uma mente sã e faz preservar as sementes do amanhã. Pra criança viver bem, alguém tem que cuidar. Pra criança aprender, você tem que ensinar. Respeito é um exemplo de uma mente sã e faz preservar as sementes do amanhã. É assim que a gente canta mesmo.